Diga aí, vá. Vamos falar um pouco de discriminação interreligiosa. E ainda tem isto, é, cabra? Tem bastante. Eu tô brincando com voz mice, só pra voz mice dar um sorriso gostoso. Diga aí, vá. A gente, muitas vezes, testemunha, muitas supostas testemunhas do Cristo, que carregam a rapadura embaixo do braço, se colocarem em situações vergonhosas, sobretudo quando eles se predispõem a representar o Cristo através do seu evangelho, discriminando as pessoas e dizendo... Aí não tem isso, aí não tem isso. E o que, que o senhor fala dessas discriminações religiosas, não só de evangélico, de no geral. Olha, eu vou dizer de uma forma bem generalizada, uhum. E espero pela minha ignorância, eu não aprendo cabra, nem moissola nenhuma, viste? Uhum. Nem moça não é. Uhum. Mas posso lhe dizer uma coisa. É do muito avestado esse povo, não só evangélico, mas os povos em si, de hoje, de uma forma geral, e não estou dizendo geral no sentido de botar todo mundo no mesmo tacho, mas ao mesmo tempo olhando esse tacho e vendo que cada um tem o seu jeito de testemunhar a palavra do Senhor, ou cada um tem seu jeito de se expressar perante a boa nova do Espírito, da verdade, o perante cada um tem o seu jeito de cantar as suas aluas para os orixás e assim ter como fundamento e fundamental alguns axés. Estou dando expressões aqui no Brasil, entende? Uhum. E assim vai. Uhum. Então está todo mundo meio balaio. Só que é uma coisa muito interessante, isso que você perguntou, porque até mesmo entre os evangélicos há um preconceito, como também entre as casas de Umbanda e seus praticantes, e até mesmo dentro de algumas casas espíritas. Umas podem fazer cirurgia espiritual, outras não. Algumas casas de Umbanda, o poder do axé está no tambor, e outras tocam tambor e aloas, e outras não, e trabalham muito bem, obrigado. Outras, no sentido de evangélicos, as mulheres têm que andar com o cabelo comprido, demonstração de devoção e de pureza, e saia comprida, e outras não, já podem ficar mais pintadas. Então, tudo isto, ao meu ver, já que a pergunta foi proferida por você e direcionada a mim, uhum. São bengalas e chapéus. É o ego demonstrando-se a mais de que o brilho da sua centelha, que é sua alma, que é Deus redivivo dentro de vós. Porque quando esse Deus redivivo não maltrata o ego, a sua aparência, como você se mostra no dia a dia, mas trata-o, entende? Uhum. Trata o ego de uma forma com coerência, sabendo que ele não precisa brilhar demais, porque senão vira clarão. O ego faz isto com a centelha de Deus, quando ele é usado com sabedoria, não só por inteligência. Então, quando ele é usado com sabedoria, este mesmo ego, maldito por algumas filosofias, sim, ele modula os religiosos, seja de qualquer crença, a falar a palavra de Deus, sendo Deus um instrumento a se mostrar a seu próximo, em semelhança física. Ou em semelhança espiritual, se for desencarnado, independente da religião que pode distingui-lo, mas uni-lo dependendo da palavra em essência, amar e amor, que é as leis cósmicas que regem esta realidade. Olha como o ego não é maldito. Então há um distorcimento desta verdade do ego infeliz, mas graças a Deus, tem muitos escritores que não são nem espíritas, até mais para o lado de terapeutas, holísticos, e outros pensadores filosóficos, e outros pensadores na linha da psicanálise, escrevendo sobre isto, coisa que foi se perdendo com o tempo. Então eu fiz questão de colocar o ego nisto, porque as pessoas usam, a maioria ainda, a sua fé só com a inteligência, não com sabedoria. Aí, por ser só inteligência, o ego, ele não é sentido, ele é vivenciado. Porque quem só é inteligente calcula 1 mais 1 é 2, mas não sente os números. O sábio, por ele sentir o ego de uma forma pura, não o ego puro, ele centelha de Deus é puro. Mas o ego é uma bengala, um chapéu para se mostrar, se transparecer uma realidade. Então ele domina isto. Ele domina esta matéria amorfa que ele pode fazer de várias formas sem deixar de brilhar, sem deixar de cegar o outro e sem que o outro veja, talvez, que ele tenha até mais luz, mas que o outro só perceba neste que domina o seu ego como ser que admira, como ser que apenas contempla. Vasmissa, entende, rapaz? Entendi, né? Entendi. Então, é uma escada difícil de se trilhar, porque há vários livros maravilhosos, dentro das mesmas filosofias religiosas, até dos evangélicos, que falam sobre isso, mas as pessoas querem entendê-los só com a inteligência. Só com a inteligência cultural, não com a sapiência moral das coisas. Não com a sabedoria de ética, de senso e de consenso, de comunidade nas coisas. Então as coisas ficam fragmentadas dentro das mesmas religiões, todas elas da humanidade. Todas, até mesmo o kardecismo. Quando que vai acabar isso? Já está acabando uma fase, meu cara. Isto. Deixa eu tomar um pouquinho aqui, isso eu vou dividir com você. Nossa, Pode. eu estou tomando um chazinho de limão com guaco. É bom demais. Um chazinho de limão com quê? Um guaco é uma erva aí, viste? Ah. Que o médico não está muito bem, mas eu também gosto. É gostoso. E também ajuda a manipular certas coisas. Sua pergunta qual foi, perdão? Não, eu só estava concluindo quando vai terminar isso. Isto é aos poucos. É interessante. Eu posso fazer um joguete de palavras ao mesmo tempo, dar uma rimadinha, Oh, só mas ó. para dar uma levantadinha aí. Vamos lá, vamos lá. Você me permite, meu cara? Vamos sim. E assim se faz aquele que diz ser cristão. Só que este cristão que eu estou falando é no sentido de expressão em todas as religiões desse Brasil de Deus. Então, assim se faz o cristão. Para aquele ali, ele tem paciência. Para aquele outro, ele tem conveniência. E para aquele acolá, ele só vive na aparência. Então, quando é que ele vai ter na benevolência a si mesmo? Me diga, eu não sei. E aí ele caminha um pouquinho. Para aquele ali, ele dá um sermão e estende a mão. Para aquele outro lá, simplesmente ele faz um sinal negativo, quase como repulsivo. E para aqueles que pertencem à sua congregação, ou seu estado de expressão religioso, seja na seara, ou seja no templo, ou seja na casa ou na roça, aí ele abraça e fica naquele roça-roça. Você está me entendendo, meu cabra? É a hipocrisia. É a hipocrisia. Então nem preciso terminar a rima. É. Porque quando vocês entenderem o sentido real da palavra tolerância, que deveria ser descartado do dicionário, porque vocês pegam essa palavra e dizem, temos que tolerar. É como se um impaciente dissesse, tem que aguentar mais ainda. Vou repetir de novo, Sam, para mim. Como esta palavra tolerância é usada só pela inteligência, vocês não sentem o que ela traz. Então ela passa a ser algo calculado. Aquele eu tolero, este não. Este eu suporto, o outro não. Este eu relevo e o outro não. A tolerância já traz em si a proposta de que a pessoa ficou desgostosa. Desgostosa ou se tem superior. E... A verdade é esta: tolerância hoje traz um arzinho de superioridade. É a mais pura verdade. Então, deveria tirar essa palavra e botar, sabe o quê, ao meu ver? Cumplicidade. Eu sou cúmplice do seu trabalho, porque eu me afinizo com ele. Agora, se eu não me afinizar, eu vou ser cúmplice do seu trabalho, mas você aí e eu acolá. Isso é respeito. Entendi. Ou a Estou gente. falando de uma forma bem terra a terra, visto? Ou bem humana, como vocês falam, para entender. Ou a gente podia trocar também a palavra intolerância por docilidade. Docilidade, afeto, meiguice, graciosidade, plenitude, sublimidade, compaixão, lealdade. Desse jeito não acompanho, não. O senhor é versado demais. Não é versado, não. É que a língua é solta e as palavras gostam de fugir perante ela. Olha aí. É uma arte, é uma arte. Olha, eu lhe digo, viver é uma arte. Falar só é a assinatura da sua expressão. Viste? Sim, então, Pai José da Caridade, a pessoa então que demonstra docilidade numa situação difícil da vida, para com aquela pessoa menos privilegiada, ela está dizendo que entende que existem processos e se ela está num degrau acima, ela já esteve num degrau abaixo. E está num degrau abaixo de quem está melhor que ela. Entendo. Entendo a missão. É por aí mesmo, meu. Veja, você simplificou de uma forma bonita de se ouvir. Obrigado, viste? Graças a Deus. Olha. Mas posso fazer mais um comentário? Eita, que sim. Quando as pessoas entender que a caridade, ela não é dada, é emanada, e entender que quem recebeu a caridade não precisa agradecer, precisa manter-se nessa frequência de caridade, Deus não passa a ser algo que nós devemos temer em algumas religiões aí. O espírito em evolução vai deixar de ter em expressão essa coisa pragmática, dogmática, arcaica. E também dentro desses conceitos, um particular meu, que eu estou transferido a quem me ouve, dos arquétipos, faz como um parasita em algumas mentes. Não que os espíritos que vêm nestes arquétipos são parasitas, mas tudo evolui em expressão de ser em si. Que não é algo necessário para demonstrar evolução moral e ética. Que é apenas uma faceta de uma caridade a uma alma que, por lealdade a uma ordem, que não ordena no sentido de obrigar, mas que fortalece a essência de você ser e divulgar pelos seus atos, a sua expressão, como um preto velho, como um Exu, como um caboclo, como um cigano, como um evangélico pregando no meio da rua, como um padre. Ah, na sua igreja, aí vocês vão entender que tudo isto é detalhe perante a criação, mas são pincéis para vocês pintar a sua história, para vocês tornar-se revivivos e ativos, ou continuar se mascarando nessas presilhas e viver em carne ou em espírito como coadjuvantes, inativos, insaciáveis e sequiosos para atuar, clamando, mendigando ao outro a atenção, medrosos por trás das cortinas, porque não se transparece quem realmente são. Eu acho que por aí tá bom, né, menino? Mas a gente se pinta e se Então, não é veste. como as pessoas têm fé, é como as pessoas se transparecem dentro dessa fé. Que ainda está lendo, mas já está havendo uma mudança. Os espíritos estão aí falando. Os evangélicos estão abrindo mais a cabeça, os corações. os padres, os pais de santo, as pessoas, porque hoje não tem mais como esconder a realidade. Não tem mais como você dizer, olha, só eu sou divino, o outro que mora lá não é. Chega, bicho. Pode falar, meu, me perdoa. O outro lá, ele pode não saber da sua divindade ainda. Mas se você que se diz estudado, diz que Deus já diz que todo mundo é divino, faz o contrário, que o outro que não sabe está fazendo a proposta crística, sendo um atuante puro, um ator puro, para aquele que se diz ser o Bambambam, isso é um coadjuvante, notar-se na quietude da ignorância que o rodeia. Eu falei bem na área filosófica agora, viste, rapaz? Nem vi. Você entendeu o que eu tentei dizer? Sim, mas se o senhor É quiser isso. expandir. Eu vou deixar assim só para cutucar que é bom. Vamos, o que eu queria falar para o senhor também é o seguinte, o Espiritismo passa para a gente na sua doutrina que a espiritualidade, para ser completa, ela precisa do tripé chamado religião, filosofia e ciência. Tem que ser os três ao mesmo tempo. O que que o senhor tem a dizer sobre isso? Religião, Filo... filosofia, sim, está faltando alguma coisa aí. E a arte? Porque se não tiver a arte, que é a originalidade, que é o propulsar da filosofia, que é o combustível da religião, que é a incógnita da ciência, fica um tripé desequilibrado, viste? Você está me entendendo, rapaz? Não estou Eu entendendo. falei sério o que eu disse agora, eu não Eu falei brincando, não, mas sim, registro. eu fiquei feliz porque Pense nisso no que eu estou dizendo, mas a arte que eu falo é a inspiração que vem de dentro. Porque para filosofar, você precisa de artifícios externos. Para filosofar, para buscar filosofia, você precisa de uma ideia abstrata também, ou de algo abstrato para tornar-se concreto ou abstrato secundariamente por vosmecês, por sua colocação, por sua postura, mas provindo da sua arte de convir, providos pela sua arte de intuir. Intuito e convicção. Tira o intuito e a convicção de um filósofo, sobra o quê? Inerte. Você está me entendendo? Sobra o quê? A inerzia fica parado. Ah, Isto? sim. Algumas palavras é difícil para mim falar, porque você já sabe, né? Sim, o médium tem disléxia. Isto. É, realmente eu não estou aqui para brigar com ele. Acaba saindo assim, mas acho que dá para entender. Dá para entender, sim. Isto? Mas Aí eu. vem a filosofia. Entende, menino? Não estou falando isso para as pessoas acreditarem no meu ponto de vista. Mas seria interessante botar arte aí. Mas se não colocaram, também foi dentro de uma intenção muito sapiente, porque a arte da vida e a arte de ser autêntico não se ensina, se encontra nela por si mesmo. Porque quem indica, esta é a arte de você viver, te limita a sua própria indicativa. Você está entendendo, menino? Sim, tô sim. É nesse sentido que José está tentando viver. E Certo. são ciências, em essências, coligadas umas nas outras, que eu poderia dar vários degraus se você quiser. Ligando uma na outra. Se você quer que eu fale das quatro ou só do tripé? Fala das quatro, fala das quatro. Precisa botar um calço aí para ficar não quadrado, mas redondinho, viu? Fala das quatro. Então vamos começar, se vós me sempre permitir, deixando bem claro que é um ponto de vista Testem de Noran, no testem que gosta de fazer umas coisas. Gosto de sorrir, que é o quê? José da Caridade. Viste? Sim. Você quer começar por qual delas? Porque para mim qualquer uma dá para seguir. Vamos começar pela religião. Religião. Eu não vou explicar como vocês entendem. A proposta é fazer as pessoas pensarem. Aí entra a crença e entra a fé. A religião, no sentido puro, em essência, ao meu ver, ela vai refinando a tua crença para distinguir quem você é perante a tua religiosidade para alcançar a tua fé na filosofia que tu leva como vida. Uma liga a outra. Posso continuar, rapaz? Pode sim, pode sim. A filosofia, estou falando sentido puro das coisas, sem essas mentirinhas e esses rodeios que vocês fazem aí. Sim, o pai Benedito chama de firula. Isto mesmo, é firula. Não entendo muito bem essa palavra, mas acredito que seja rodeio. Isso, é isso aí. Também não estou dizendo que eu estou falando é certo, só estou simplificando mais. Então, José, quer dizer que eu, na minha religião, não tenho fé? Eu não disse isso. Eu só estou dizendo que, como religioso, se você expressar dentro do conceito que vocês entendem religião, você vai ficar mais preso às coisas físicas do que às coisas abstratas. Então, se eu ficar em expressão só como religioso, eu vou ficar preso dogmaticamente à palavra. Para mim, não ficar preso dogmaticamente a uma mensagem, seja ela qual for, de qual sábado for, de qual religião for, eu vou ter que o quê? Entrar num estado de vivência, distinguir em mim o certo, o errado, o prudente e o conveniente, a razão e a expressão na ação e a razão em atos. Então, eu vou ter que fazer o quê? Filosofar comigo mesmo. Isto não é raciocinado, é vivido. Então, a religião, por mais que fale do tal de religare, não é isto? Sim. Deus é essa coisa toda, ela religa, ao meu ver, um ser humano com o outro, quando ela é praticada de uma forma executada, ou cultuada, ou adorada, como querem chamar, de uma forma sadia, de uma forma, pelo menos com respeito, um com o outro. É permitir a você, que é de uma religião, que o seu cercado é amarelo, adorar, num sentido sadio de admirar o cercado do umbandista, que talvez seja vermelho, mas é cercado também, veio de Deus, porque as essências são as mesmas. As cores ficam a cargo da forma de praticar a sua religião. E mesmo assim, dentro da forma de praticar suas religiões, aquele cercado daquele evangélico amarelo é de uma tinta opaca. Mas tem um outro evangelho da mesma congregação que ele, dentro da sua religião, só pela religião, não pela religiosidade, mas pela religião, ele vai botar uma tinta esmalte. Olha só como já é diferente. E aquele outro bandista já não vai pintar do vermelho com tinta esmalte, aquela cerca, mas vai simplesmente não pintá-lo, vai deixar cru. Aí já vai se criar na Umbanda esotérica, é Umbanda tradicional, não é isso? E já vai criar no Evangelho a Assembleia de Deus e a Igreja Universal. Eu não podia deixar de rimar, viu? Nossa, Você está entendendo, rapaz? meu Deus. Então, o que eu estou explicando e rimando é que estou falando, certo? Porque o seu trabalho é digno e as pessoas que me ouvem também. Graças a Eu Deus. não estou aqui para brincar, nem mangar de voz me sei. Sim, graças a Deus. Então, posso lhe dizer seguramente. Aí é religião. Eu estou só falando de religião, não estou falando nem de arte, nem de filosofia e nem de ciência. Nossa. Mas agora eu vou começar a grudar um pouquinho de filosofia, Rossantani. Sim, senhor. Deixando bem claro que todas as outras, a arte e a ciência, também se coliga unicamente, no mesmo tempo, com toda a religião. Só que pelo ego, que é como vocês se distinguem aqui na Terra, vocês acabam cultuando a sua religião, talvez de uma forma mais filosófica, não tão científica e não tão artística. Outros da mesma congregação, ou da mesma falange, ou do mesmo Congo, ou da mesma linha urubá, ou da mesma linha de Umbanda, podem ter a Umbanda como religião, mas mais filosófica, não tão artística e não tão científica. Você está entendendo? Então é como vocês vão modulando, modulando as verdades para aqueles que convivem nas suas verdades, ter o tempo, ter o momento, ter o expressismo, ter o convívio no sentido de realização coletiva, no realizar-se cada um dentro do seu cercado, orando dentro do seu barra. Estou rimando ainda, viu? Eita! Você está entendendo? Estou degustando. Então, nós vamos para a filosofia. Então, eu posso, se você me permitir, eu estou falando budista, estou falando todas as religiões. Uhum. Mas como estamos no Brasil, e por homenagem aos evangélicos e aos umbandistas, eu vou falar desses dois. Você permite? Sim, senhor. Levando o umbandista junto com o budista, junto com o espiritualista e essa cambada do bem. Levando também os evangélicos nas correntes cristãs, que também é uma cambada do bem e do amor. Escambada no bom sentido, de aglutinamento de pessoas, não de marginais, não. Não, claro. Acho que é um linguajar nordestino, parece que as pessoas me perdem. Uhum. Então, o que ocorre? No momento que uma pessoa que cultua, que executa, que pratica um ato religioso, que ela se tem, os carnados apenas, apesar que tem espíritos que até hoje é assim também, e que se tem só naquela religião, e só naqueles paradigmas, naqueles dogmas, só naquele jeito, naquele transjeito, só naquele modo ela se identifica, com certeza, se for só assim, ela vai dizer que o cercado do vizinho é feio e ridículo. Que está faltando alguma coisa lá, porque dentro do cercado dela, onde ela acha que é certo, ela se sente bem. E aonde ela vê que não é aquilo que ela acha que é certo, ela se sente mal. Ela se sente corrompida. E ela se sente até mesmo traída, psicologicamente falando. Quem tem preconceito religioso é uma pessoa que se tem traída dentro dos seus princípios. Porque o seu coração sabe que é tudo igual, mas a sua inteligência difere cada um ou os outros como seres anormais. Uhum. Você entende, menino? Sim, sim, lamentável. É Deus nosso Senhor Jesus Cristo mil vezes, não é isso? É isso aí. Então entra a filosofia, para não me alongar agora, você mais já. Então entra a filosofia. Aí o filho começa, perante a filosofia, se for uma pessoa muito bruta dentro da sua religião, ela vai duvidar. Ela vai questionar. Agora, se for uma pessoa mais maleável, as palavras trocam no sentido também. Ela vai rever-se. E ela vai estudar a si mesmo. Você entende, menino? Sim, o amor à sabedoria. Você está entendendo onde estamos entrando, não é isto? Sim. Então, como se diz na Terra, a religião tem sentido de instigar o psiquismo nas pessoas, ainda tem um lado ruim, um lado bom, mas eu vou tentar falar dessa forma, se alguém não gostar, me perdoe. Uhum. Ela é usada no sentido mais bruto para instigar isto. A inteligência das pessoas com elas mesmas. a inteligência das pessoas no desapego mais bruto na palavra. Será que eu tenho que adorar só aquele Cristo pregado? Ou eu, religioso, eu posso adorá-lo já ele numa imagem de gesso? Ou sem a imagem na cruz? Isso em sentido mais bruto da percepção e do psiquismo humano em sensação e impressões. Aí vem a filosofia. Aí ele já começa, por um lado sadio, a começar a questionar-se. Não questionar a sua religião, mas começar a perguntar até aonde a sua crença, da forma que ele exerce a sua religião, está sendo coerente com aquele outro que nada tem a ver com isso. E aí ele começa a ter, cognitivamente, um senso único de religiosidade. Religiosidade é mais filosófico, religião é mais pragmático, dogmático. Você entende, meu filho? Estou falando Sim. em sentido psicológico, Psicológico. estou falando em sentido palpável. Viste? Sim. Viste? Então, nesse sentido psicológico, ele já começa a borbulhar dentro de si, já começa o quê? A inquietude. Não da alma, mas do ego, porque o ego já começa a sentir o perigo no ar. Sim. Não. Porque quem apenas cultua a religião como um cego, para mim é um bonequinho com linhas nos braços e nas pernas. É o ego puro que está. A centelha de Deus está coberta pelo ego e nem brilha. E que quando brilha, é seu ego se fazendo de clarão. É cego, grande cego. Jesus já fala isso. Pense. Isto que eu estou vos dizendo. Mas... Então, o que ocorre? Essa pessoa começa a se acordar na filosofia. E aquilo começa a incomodar ela e ela começa. Dentro da sua autofilosofia, da sua autoanálise, dos seus questionamentos íntimos, que não diminuem nada a sua crença, mas lapida a mesma, dá a ele a religiosidade ao ponto de rever-se na sua crença, a sua postura e a sua postura perante o outro também, já começa a entrar o que vós me chamam de ciência. E ele vai começar a não brigar com o ego, mas dominar essa matéria amorfa, porque conforme a circunstância dentro só da religião ela é uma pedra dura. Aí vem aquilo que Jesus ensinou. Não tem como botar um camelo num buraquinho de agulha. Não tem como pegar um tijolo e botar num buraquinho de água, não passa. Por mais que Jesus falou em sentido de dinheiro, de rico, mas não existe maior fortuna do que os bens da tua alma. Você entende, menino? Sim. Essa é a fortuna de você se ter livre, sem esses pesos. Então, a religião, seja ela qual for, se ela for só cultuada desta forma cega, é um peso, um saco de cimento nas suas costas. Você se sente obrigado a carregar aquilo para onde você ir. E aquilo domina você, porque o ego lhe domina. Agora, se você já está começando a usar a filosofia dentro da sua religião, você já começa a ter um senso de religiosidade. E assim vai trazendo aos poucos a ciência das coisas. O porquê que Jesus não morreu rápido? Será que Jesus morreu? Aí esse questionamento se transforma numa curiosidade sadia. Se transforma numa proposta ao seu ego mesmo, a você se mostrar não como uma pedra bruta, mas uma pedra mais amorfa, mais maleável, mais respeitável. A si mesmo, sem se maltratar e se escravizar e se prender, e aos outros, que até então só como religião lhe enxergavam, e como religioso viviam, mas como uma pessoa que estuda, dentro da sua religiosidade e que se distingue dentro da sua religião como um homem de bem. Como um homem de bem consigo e de bem com a vida. Não só de bem consigo, mas de mal com todo mundo e com a vida. Eita. Então, o que que acontece, meu cara? As pessoas dos outros cercados, não pela religião, não pela religiosidade, mas pela postura daquele homem, na religiosidade, na religião e na ciência, começam a quê? Tem inícios de admiração. Tem inícios de contemplação. Que é o que vocês chamam de quê? Uma sintonia melhor. Ele vai se libertando dos laços. Ele não é obrigado a trocar de religião. Mas aonde ele estiver, ele vai pregar a sua religião. Ele vai falar da sua religião sem julgamento. Mas ele vai ser aquilo que ele fala. Ele vai se ter como as mensagens que ele dá. Até aí também não está muito bom, não, ao meu ver. Mas nós já estamos chegando na arte. Aí acontece o quê? Quando ele se firma na religião, quando ele se firma na religiosidade, que já entra a filosofia, vou repetir de novo, estou falando de sentido psicológico das pessoas, não sentido preso a dogmas, por mais que eu usei muitas vezes essas palavras aqui, paradigmas, essas coisas, mas no sentido psicológico do cidadão, pela psique humana. É assim que vocês concebem essas coisas, ainda. Então, se ele tem como uma pessoa seguindo uma religião cis, mas com a sua religiosidade sabia, porque ele já entra numa filosofia que está trazendo uma ciência, uma curiosidade de pelo menos se permitir comparar a sua religiosidade com a crença ou até mesmo com a fé do outro. Não no sentido destrutivo, mas no sentido construtivo de aprender mais, de buscar no conhecimento vivenciado, não só dialético e demonstrado pelo caminhar e postura corporal, mas emanado pela postura moral e ética do outro que você já está começando a admirar, mas não pertence à tua religião. Mas você sente que tem a mesma força e a mesma pureza através da filosofia e da ciência da tua religiosidade. Você está entendendo? Tá. Aí mas... vem a arte. A arte é maravilhosa. Porque a arte vem das profundezas. Profundezas e profundezas da alma. Ao alcance do vosso dedo da mão. Quando você faz oração na altura do seu peito, ela está no centro do seu coração. Então, esta alma, ela é tão benevolente, ela é tão cumpriciosa, serena, e vive eterna em quietude. E quando ela se demonstra, mesmo na quietude, para alguém que já está adentrando esta essência desta realidade da terceira e quarta dimensão, a arte, ela se transforma numa atitude não mais no cidadão pertencente a uma religião. Ela se demonstra no cidadão que frequenta uma religião, que tem uma religiosidade, mas que se expressa com veracidade e autenticidade no universalismo. Na mais pura expressão e verdade, amar incondicional. Então, a pessoa não precisa deixar de ser evangélica, não precisa deixar de ser umbandista, desde que ela não deixe para trás a sublimidade que ela é, Deus da sua própria vida, o Senhor Todo-Poderoso dos seus movimentos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E por que não dizer até mesmo das suas emoções? Porque a arte de ser humilde é maravilhosa. E quando a arte vem numa pessoa religiosa, com religiosidade, ela em si alcança a humildade perante os seus pensamentos dentro da filosofia. E dentro dessa humildade perante os seus pensamentos na filosofia, unido com o conhecimento que ela se permite pela ciência do dia a dia e da vida do próximo, ela vai se expressar visivelmente pelo seu ego, que já não é mais um tijolo, mas é uma energia amorfa, gasosa, de uma forma respeitosa, que não vai agredir se ela adentrar uma casa de Umbanda e pregar a palavra de Deus, porque ela não vai ofender, ela é um cristão. Ela é apenas Cristo em expressão. Ela não vai ofender o evangélico se entrar na casa evangélica, porque ele é um cristão. Ele é Cristo em expressão. Expressão pura e em sensação latente. Deus da sua própria vida. Eu peço perdão porque eu tive que pular algumas coisas e me alongar demais. Mas eu acho que já dá para as pessoas pensar o quanto ainda devemos continuar com um sorriso nos lábios e com a rima no coração, ecoando amor na mais pura expressão, incondicionalmente. E graças a Deus. Não é isto, meu cabra? Meu Deus, maravilha. Você entende que eu lhe disse, menino? Sim, sim, mas precisamos ainda estudar muito. Várias. Nós precisamos, visto que eu estou tentando simplificar o máximo possível, não que as pessoas que escutam não são inteligentes. É que ainda eu me mantenho numa ignorância que eu procuro adaptar as minhas expressões, que eu ainda falo, ainda muitas palavras lá do norte, talvez algum não entenda, então vou. E o trabalho é este. A arte não se ensina, a arte se tem, neste sentido psicológico. Entende? Claro. Olha, quando a gente fala com o Pai José da Caridade, a gente não vê a hora passar. E a hora já passou, o cara quer o quê? Eu... Já na hora de você, se eu não me engano, vem só aqui, é do tal de quase 2 horas da madrugada. Olha aí, que coisa bem boa, nós falamos é do mundo, é o quê, né? Mas eu queria ficar mais. Eu vou dizer uma coisa. Eu sei que a avó Maria Conga está aí, eu quero falar mais uma hora com ela. Mas como é que... Nós vamos fazer assim, por respeito. Em si, a avó me sei, já está um pouco cansadinho. E também a medulidade desse cara que me sigo. Nós podemos um dia, se eu tivesse essa honra, esse prazer, de vir de novo falar com você. Oh, vai ser uma benção. Mas eu gostaria, se você me permitir, que quando nós encerrar mesmo, eu fazer uma oração rimada. Eu posso? Nossa, mas se pode. Então diga aí à vontade. Olha. Você que sabe o horário de eu ir embora. Você, como se diz, os Exu que estão aqui, você está podendo. Graças a Deus. Estou brincando, viu, cabra? Não, não, mas eu entendo e levo isso com muito respeito e responsabilidade, viu? Então diga. Olha, então quando... Parece que a arte... É o cume da montanha que começou na religião, passou pela filosofia e pela ciência. É mais ou menos por aí. Agora... Vê, escute uma música de Beethoven. Vê uma pintura de Picasso, de Michelangelo, que você vai entender o que eu estou falando. Mas sinta a arte deles, que vocês vão ver o quanto o ser humano é divino. Não a arte só visível. Olha, fecha os olhos e procura sentir o que eles estavam sentindo na hora. Não deixar de ser humano. Mas eu duvido alguém chegar aos pés de um deles hoje. É difícil. Aí vão dizer que as escolas eram mais tempo, ficavam mais tempo. Tudo bem, são as desculpinhas. Talento é talento e arte é arte. Você me entende, cabra? Entendo, entendo. Então, antes então do senhor fazer a sua oração, o senhor não quer dar uma mensagem final para a gente? Mas a mensagem é uma oração, menino. Eita, então... Eu vou fazer uma rima, uma prosa assim, eu já vou dar uma mensagem conversando, ao mesmo tempo orando. Mas se você fizer a gentileza de facilitar, por essas vias da internet, oxalá de falar, e realmente ele falou em Cristo Jesus, né? Por cima das casas. Então, Lipe, você pode falar aí umas três palavras e através disso eu vou fazer essa oração, esta rima. Qualquer coisa. Fé, amor e trabalho. Fé, amor e trabalho. Interessante. Vou fazer através de uma oração tão formosa e tão bonita, que em diminuto pequenininho eu me remeto lá nos tempos do Catimbó. Atrás do morro, aonde o sol vai se acordando, que até então era noite e ele adormece, e assim vai se levantando e logo, logo o dia aparece. E assim eu me remeto lá no tempo de criancinha, aonde em joelho eu cantava com as andorinhas. E os BTV ficavam tudo com ciúme, sem falar daqueles outros que estavam lá em cima dos gumes, aquelas coisas parecendo cogumelo sem forma, que alguns chamam de algodão, mas eu procuro dizer, são nuvens que passam no céu, tocado pelas mãos dos anjos, meus irmãos. Mas assim eu me levo de novo, lá no tempo quando era uma criancinha, aonde vinha a minha vozinha, Mariazinha, dizendo para mim, meu filho, se ajoelha aí, vamos falar com o Papai do Céu, vamos sorrir. E aí ela vinha com aquela prosa, como uma ladainha, como um hino e um mantra abençoado e ecoado aos quatro cantos do mundo, no Pai Nosso, que estás em toda parte, inclusive ante o tempo, porque ele é todo o tempo, na terra ou no céu, plairando sobre os mares, com sonhos que se encontram nos lugares aonde a santidade se faz luz. Santificado é aquele que crama nos olhares, que admira dentro dos seus lares, encramando a sua fé, e ecoando por aí, no contemplar, sem procurar lugares. Então, que seja em bares e vielas, favelas, aonde for, este ecoar de contemplação é bem e provém do mais puro amor. Venha a nós o vosso reino, reino este que desde já eu lhe peço sua bênção, fechando os meus olhos e beijando a palma das minhas mãos, honrando a pintura que escorre nas paredes, nos suores, após um dia de trabalho duro, e depois agradecendo o colchão, ou a rede, ou o chão que lá eu dormi. E assim, perdoai as nossas ofensas, fecho de novo os olhos, e eu me desculpo, eu me perdoo por me sentir ofendido, fraco e oprimido. Porque se eu sou templo de Deus, vou perdoar quem e o quê? Porque todos que eu posso ver e sentir são muito mais do que amigos e meus irmãos. São Deus. São Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Na terra, como na terra, como nós educados, tenha-nos dado a luz, seja o pão todo abençoado, honrado pelo suor dos filhos e pelas suas posturas esperadas diante de nós. A caridade atinja a os vossos corações, ao ponto de ela se perder de entrar em simbiose completa com vossa célula de origem. Chegará um dia que este nome caridade será esquecido, porque bastará abrir os olhos para ver. Bastará abaixar os seus semelhantes para tocar. Bastará olhar-se no espelho para adorar. Bastará ser e ela se eternizará perante o infinito. Que Deus abençoe, meu filho Zé. Que Deus abençoe a todos os filhos que escutam essa velha. Que Deus abençoe este mestre. Que Deus abençoe a sagrada seara do grande mestre amor perante aos seres divinos do seu amar expandido sobre o planeta Terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Não estou conseguindo falar agora. Estou um pouco emocionado.